sobre a areia do mar. Quem disse que o Apocalipse é difícil? Não é não. Se entrarmos no dia do Senhor, vamos ligar as luzes em cima. Todo mundo concentrado nisso aqui. Se nós entrarmos no dia do Senhor, quer dizer, naquele estado ideal de mediunidade, paranormalidade, sensitividade, como quiserem, todas as coisas misteriosas mostrar-se-ão a nós claríssimas. Vocês perceberam bem o início do capítulo, a mulher e o dragão, e eu disse que, na verdade, o parto continuava. E a continuação deste capítulo 12 é uma demonstração disso. No versículo 5 está escrito assim, voltemos um pouco atrás. E ela deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Vejam, o filho de Deus nasceu. No caso, há 2 milênios, Jesus. Mas o seu nascimento dar-se-ia todos os milênios consequentes. Porque ele vai nascendo nos corações em definitivo. À medida em que nós absorvemos a sua doutrina e nos tornamos inderrotáveis. Mas como absorver essa doutrina? Vencendo as batalhas contra o dragão. E não pense que o dragão nos faz mal, muita atenção a isto aqui. Quando nos calunia, quando nos infama, quando nos rouba, quando nos vilipendia, quando nos prende, quando nos tortura, quando nos mata. Não, aí ele está nos beneficiando, que estamos crescendo. A dor é o quê? Alguém se lembra? A dor é a libertação da alma. Aí Satanás vai sendo derrotado. Se nos prendem, prenderam os cristãos. E saiu mais forte das cadeias. Quando conseguiam sair? Aquela passagem famosa dos Atos dos Apóstolos, Pedro e João à frente de apóstolos e discípulos de Jesus, foram resgatados, isto é, chicoteados, flagelados. Foram proibidos de pregar o nome de Jesus, aquele carpinteiro. Já morreu muito, há muito tempo, de morte infamante, já morreu, vocês continuam pregando Jesus. E saíram dali felizes, porque tinham sofrido torturas e tormentos no testemunho do Cristo. Aí o dragão só nos faz benefício. Ele é perigoso quando entra dentro de nós. Aí deixamos nós de ser caluniados, perseguidos, difamados, vilipendiados, e passamos a ser os caluniadores, os perseguidores, aqueles que levam o mal às criaturas. Aí é que está a derrota. Não nos queixemos jamais se formos perseguidos, pelo contrário, nos gloriemos com isso, deixemos de ser covardes. Se temos que ter medo de alguma coisa, devemos temer a ação do dragão dentro de nós e não fora. O próprio Jesus nos alerta ao dizer que não é o que entra pela boca do homem que lhe faz mal, se cura com o médico, ou se com um organismo resistente e uma boa assistência espiritual, até de veneno as pessoas se livram. Jesus diz isso, que nem veneno mataria os seus apóstolos e discípulos nas suas missões. Claro que Jesus se refere principalmente ao veneno do dragão dentro de nós, a dúvida, a covardia, este o veneno. Então vocês veem que o parto continua. Como sofre Maria Santíssima? Ela simboliza aí todas as mulheres e homens que dão testemunho de Jesus na terra, de modo a virem nascer novas criaturas das criaturas velhas, iluminadas pelo novo mandamento de Jesus, porque só o amor ilumina. Quem quiser analisar a LBV apenas pelo intelecto, vai dar com os burros na água. Ela é, acima de tudo, o coração. Bem que ela ali a inteligência do coração, a inteligência do cérebro. Pregação mais objetiva do que aquela que vá ao coração e levante a criatura, não existe. E Jesus criou o planeta Terra obediente às leis de Deus, então sabe muito mais. Por isso nós estamos aqui pregando a política de Deus. E vejam como Jesus é misericordioso. Aquilo que eu expliquei, quando vem o Armagedon. Antes de chegar o Armagedon, deixa eu vir aqui. Alguém com pressa aí, não? Vamos ver aqui. A mulher e o dragão ainda no 12. Aí vem aquela história, apareceu um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, colou debaixo dos pés, uma cor de 12 estrelas na cabeça. É uma coisa maravilhosa, uma mulher forte. Que achando-se grávida, grita com as dores do parto e sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também um outro sinal no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Irani Maria dos Santos lembra muito bem que este era um símbolo dos reis daquele tempo que usavam diademas nas cabeças. Aliás, ela escreveu uma carta magistral, vindo totalmente ao encontro do que eu estou pregando aqui a respeito desses poderes. Porque assim como a trindade do bem, a trindade do mal. Assim como há o 7 divino, há o 7 infernal. Misticismo falso. Esse dragão poderoso joga a terra, a terça parte das estrelas do céu. Quer dizer, são os seus sequazes inteligentes no cérebro e maus de alma. Mesmo assim, a mulher dá à luz a um filho varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quer dizer, ela deu a luz e teve que continuar sofrendo. Porque aquele sofrimento de dar a luz de Maria Santíssima agora está em todos aqueles que realmente querem transformar a humanidade com o amor de Deus. Mas antes de dizer que a mulher, no versículo 6, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado o lugar, para nele a sustentarem durante 1260 dias, no versículo 5 do capítulo 12, fica claro que o filho ao qual ela deu à luz saiu vencendo e para vencer. Então nós vamos lutar, vamos sofrer, mas vamos vencer. Como está aqui no 6º flagelo, vencendo anunciado o Armagedon, mas quando chega no versículo anterior, esse é o capítulo 16, versículo 15, anterior ao 16, que diz assim: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, armagens do rio Eufrates. Jesus abre parênteses e diz, para nos confortar na luta: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Quer dizer, sejamos leais ao Cristo. E nenhuma guerra nos atingirá, porque mesmo se morrermos, continuaremos vivos. Quem tiver medo da batalha é porque está com crime na consciência. Porque quem confia em Jesus... Quem confia em Jesus... E agora é o momento de entendermos que os tempos... Chegaram! Os tempos... Chegaram! Chegaram mesmo! E veja quem tem olhos de ver, que ouça quem tem ouvidos de ouvir. bateu em minha porta, me ensinando a ter mais amor. Abençoada dor, que bateu em minha porta, me ensinando a ter mais amor. Sem amor, nunca viveu.